Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar mais uma edição do Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin. Boa noite. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. A nossa musa Zilda Maio já está no ar. Ah, sensacional. Gente, então, a gente vai começar o primeiro bloco do programa com a entrevista com a Zilda Maio. Falar um pouco dela, né? Ela está com a gente para falar sobre a trajetória de sucesso que ela teve na Boca do Cinema. Ou seja, a Avenida lá do Triunfo, por alguns chamados inicialmente de forma pejorativa, né, Boca do Lixo, mas vão chamar a Boca do Cinema, né, como era chamada na época pelo pessoal que trabalhava lá. Ela trabalhou com cineastas popularíssimos do nosso cinema, né, assim, tem aquela expressão em inglês, né, who's who, né, que é a lista assim, de quem interessa, os nomes que fizeram tal lugar, né, o who's who do cinema popular brasileiro. Ela trabalhou com grande parte deles. O Jean Garret, que Deus o tenha, Alfredo Sternheim, que até nos deu a honra de nos dar uma entrevista, Francisco Cavalcante, o Carlão Reichenbach, que Deus o tenha também, o Roberto Estrada, que a gente teve, a honra de conversar há cerca de 2 anos, o Virgílio Roveda, a gente entrevistou até o Matheus Trunk, que é o jornalista que fez um livro sobre o Virgílio Roveda, José Miziara, que a gente entrevistou, Clery Cunha, que a gente entrevistou, falecido Antônio Meliandi, falecido Tony Vieira, Miguel Borges, também falecido, Oswald de Oliveira, Fadi Baby, etc, etc. Ela teve sucesso de público como O Rei da Boca, As Safadas, Excitação, Ninguém Segura Essas Mulheres, O Caso Cláudia e muitos, muitos outros. Ela está lançando um livro, um título maravilhoso, Zilda Maio para os Íntimos. Também vale dizer que ela fez também trabalhos para a TV. Um trabalho até bem importante que ela fez foi uma minissérie, teve acho que cerca de 15 episódios, lá para o 91, chamado Filhos do Sol, da TV que era a que eu mais gostava, que era a TV Manchete. Senão até era com dois atores até falecidos, com a Cláudia Magno, que Deus o tenha, e o Luiz Armando Queiroz. Então quero dar as boas-vindas para a gente começar já conversando. Tudo bem, Zilda? Boa tarde. Boa tarde, querida. Como vai? Tudo bom? Que prazer enorme estar falando com você. Tá, uma honra falar contigo, tá, querida? A gente tem bastante terreno para cobrir aqui, mas vamos tentar, tá? Vamos ver. A Zilda, para quem não sabe, o nome dela de batismo é Zilda Cedenho, né? Nasceste umas 5 horas da capital paulista, na cidade de Araraquara. E aos 17 anos, te mudaste para a cidade grande, atrás do teu sonho. Me fala um pouquinho como é que foi a tua infância, pode ser? Pode, vamos começar. Eu tive uma infância bem maravilhosa, né? Porque na minha época existia infância. Agora, com o celular, essas coisas todas, realmente é difícil a criança ter uma infância. Elas nem têm informação sobre o que existia na infância passada. Então, foi muito feliz a minha infância. Eu brinquei muito com o pé no chão. Eu andei muito a cavalo, eu nasci numa fazenda, eu subia em tudo com os pés de manga, para apanhar manga, jabuticaba. Uhum. Essas coisas todas que assim, fez muito bem para mim, faz muito bem para a pessoa, né? Uhum. Você vê numa fazenda, tomar leite tirado na hora do gado, tudo, uhum. Nada tinha veneno, nada. Era muito diferente antigamente. E eu vivi, eu acho que a infância mais feliz, a época mais feliz da minha vida, é dessa forma. Eu era muito moleque, eu era muito sapeca, eu brinquei muito, eu brincava muito de circo, na rua, com as crianças, com todo mundo, e eu fui muito feliz, uma infância muito legal. Tá, eu te perguntei, uma dessas coisas que eu te perguntei sobre isso, querida, é que como saísse de casa super cedo, né, com 17 anos, às vezes a gente pode aqui, ou de repente tem gente, ao saber disso, que saísse tão cedo, de repente assim, de repente ela tinha algum problema em casa, a família dela, ela não era muito feliz em casa, mas isso não é o caso. Então, não. Tá. O que te impulsionou para sair de casa, então? Ah, tá. Quando eu era criança, adolescente, eu brincava muito, muito, muito de circo, de cirquinho. Eu amava ir pro circo, adorava ir no circo. E eu não tinha dinheiro para entrar no circo, eu tentava passar embaixo da lona. E às vezes me pegavam, me tiravam debaixo da lona e eu chorava muito, muito, muito, muito, muito. Aí eu adorava, e eu fazia cirquinho em casa, teatrinho em casa. Na época a gente passava rouge, né? Não era blanche, era rouge. Aí eu convidava todo o pessoal da rua, os amigos, fazia assim, punha uns tijolos e as tábuas em cima, que eram os bancos para onde sentar, e a gente ficava representando, e na hora do tiro acendia uma bombinha. Era claro. Tudo muito bom mesmo. Muito bom. E uma vez eu consegui dinheiro, minha mãe me deu dinheiro para eu ir para o circo, né? Uhum. E tinha um concurso, quem levava a boneca mais bonita, isso está no meu livro, inclusive, ia ganhar o concurso. A gente vai falar no finalzinho sobre o teu livro, desculpa. Ia ganhar o concurso. Aí a minha amiga falou para mim, tá louca, ninguém tem boneca bonita, grande todo mundo pobre, todo mundo com essas bonequinhas. Eu falei, negativo. A nossa boneca vai ganhar, a boneca da sua irmã, Rutinha. Nós vamos contratar todo mundo para, quando levantar a bonequinha dela, a galera gritar, aplaudir até ela ganhar. E resumindo, a boneca ganhou mesmo, né? Então, eu era muito criativa, eu inventava muito. Diz que eu era líder de todo mundo. Minhas amigas que comentam, né? Tem muita coisa que eu nem lembro, mas elas lembram muito. Então, foi muito legal. Aí, o que aconteceu? Eu vim embora, eu tinha 17 anos, porque... Eu trabalhava lá, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu era babá, trabalhei na casa de uma família. Depois eu tinha uma amiga lá que ela falou assim, vamos para São Paulo, que ela tinha parentes e irmãs, parece, aqui em São Paulo. Vamos para São Paulo tentar alguma coisa, trabalhar? Falei, vamos embora. Aí nós pegamos o trem, né? Eu sei que foi muito difícil a vinda, mas aí eu peguei um trem e demorou 200 horas para chegar, né? Mas chegou. Aí quando eu entrei aqui, era na estação antiga, né, do trem, não era a estação nova agora, era onde a estação antiga do trem, que era linda. Quando eu desci, que eu fui atravessar São João, que eu vi aquele formigueiro de gente, eu falei, acho que eu nunca vou conhecer São Paulo. Que idade tinhas, querida, que idade tinhas? Então, aí resumindo, eu morei aqui 40 anos, eu conheci todos os buraquinhos dessa cidade, eu rodei muito aqui nessa cidade, aqui toda foi minha referência, e aí eu comecei, eu fiquei na casa de uma família um ano, né? Uhum. Aí depois eu saí e fui ser demonstradora de perucas. Na época era moda usar peruca, e eu com o meu cabelo sempre foi a marca, né, muito cabelo, e eu tinha que prender, eu usava as perucas para vender, eu vendia muito. E vendendo peruca e andando de ônibus, eu percorri São Paulo inteiro, eu trabalhei quase 4 anos. Aí um dia eu fui para o Rio de Janeiro conhecer, sozinha, fui passear, né? Falei, eu mereço, eu vou para o Rio. Eu comprei uma revista na banca que estava escrito que precisava de uma moça para fazer o cinema, um filme do Silvio Santos. Eu catei a revista, vim embora, aí eu fui lá direto, né? Era um Miziara. Sim. Aí ele explicou como que era a cena, né? José Miziara, um filme, Ninguém Segura Essas Mulheres. Foi o único filme que o Silvio Santos fez, com a Nádia Lippe e o Jesse Valadão. Isso. Aí ele chegou a todas as meninas que estavam sentadas e falou assim, olha, o papel é de uma prostituta. Aí todo mundo ficou assustado, eu levantei a mão e falei, eu faço. Tá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, desculpa assim, para o pessoal que não sabe, a gente não está se vendo, né? Então a gente está conversando por telefone. Então desculpa às vezes, de repente, eu te interromper aqui e ali, sabe? Tem que ficar às vezes esperando uma brechinha para eu poder perguntar. Então, se não te importa, sabe, de vez em quando eu vou ter que te interromper, assim, só pra gente... Não tem importância, pode me interromper à vontade. Querida, assim, esse filme era com a Nádia Lippe e o Sérgio Rinks também, não era? O Sérgio Valadão. Não, o Jesse Valadão e o Sérgio Rinks. O Jesse Valadão e a Nádia Lippe eram os principais. Tá, e a gente fazia as meninas no meio da rua, entendeu? Sim, sim. E me diz uma coisinha, querida. Esse foi o Davi Cardoso que te descobriu? Não, o Davi Cardoso descobriu no cinema, porque quando eu fiz essa participação, foi uma ponta praticamente comigo. O Miziara, na verdade, o Miziara que me batizou, porque eu estava fazendo a cena na rua, eu entrava muda e saía calada, eu nem sabia onde estava a câmera. Entendi, eu vi um holofote muito grande lá, eu sei que eu estava muito feliz, era minha realização, era meu sonho. Aí ele falou, você fala? Eu falei assim, eu falo. Aí eu nunca mais parei de falar, né? Aí eu falei uma frasezinha, aí eles me convidaram para ser telemoça do Silvio Santos. Ah, tá. Aí eu fui telemoça do Silvio Santos quase 2 anos. E aí antigamente, na minha época, todas as boates, tinha muitos shows, era uma coisa muito rica, muito, muito moda os artistas frequentarem, trabalharem nesses lugares, entendeu? Como dançarinos, como representar algo. E eu fui fazer um show, né, que veio de Paris, um show novo, e ele não gostou, ele não queria, porque era os seios de fora, só usava umas correntes cobrindo, e aí eu fui mandada embora. Não sei se foi por isso, eu nunca soube, fui mandada embora. Aí fiquei sem chão, falei, não é possível, meu sonho, estava na televisão, mesmo entrando muda, saindo calada, não falando nada, eu estava feliz. Mas aí eu soube que o Davi Cardoso ia fazer um filme, né? Esse era o Possuídas pelo Pecado. Possuídas pelo Pecado foi o que me lançou, né? Realmente, que eu bombei. Agora, a gente fala bombou, né? Mas na minha época nós falávamos estourou. Estourei com esse filme, com Possuídas pelo Pecado, com Davi Cardoso. É uma pena que é um belo filme e é pouquíssimo lembrado. Acho que até foi coescrito pelo Odir Fraga, se eu não me engano. Isso. E a direção do Jangarré. Inclusive, foi o Jangarré que me colocou o meu nome, Maio, entendeu? É verdadeiro. E ele me batizou, porque naquela época a gente tinha que mudar, todo artista tinha que mudar algo no nome. Deixa eu só interromper aqui e perguntar então assim, dá para dizer que foi nesse momento que a Zilda Cedenho abriu espaço, ficou meio de lado e a Zilda Maio brotou mesmo? Foi quando criaste o seu nome? A Zilda Cedenho sempre sustentou a Zilda Maio. A partir do momento que realmente ele falou que eu ia mudar o nome, que eu tinha que ter outro nome, como era dessa forma, eu aceitei. E ele colocou um nome que marcou muito, né? Claro. Porque, por exemplo, o meu nome é mais marcante que a minha figura. Sempre alguém ouviu falar, já escutou, eu sei quem é, eu lembro e tal. É uma coisa muito legal. E foi o Jangarré que batizou. E eu fiz esse filme e eu lembro que estreou no Marabá e foi um estouro total. Foi uma loucura desse filme. Foi Fila dobrando a quadra, né? Não entendi. Fila dobrando a quadra, estou dizendo. Fila dobrando a quadra, né? Tinha mais... Porque na época as pessoas iam ao cinema, né? Claro, cinema. Então tinha rua, cinema, exatamente. Tinha cinema, as pessoas iam ao cinema, não pedia pizza em casa, tinha violência, não tinha medo, e as pessoas viravam os quarteirões nas filas do cinema. E o cinema nacional competia praticamente de igual para igual com o cinema estrangeiro, né? Quem fazia sucesso no cinema nacional naquela época, por exemplo, por que eu apareci tanto na mídia? Eu sou uma das atrizes que mais fez filme no cinema nacional, porque eu fiz 42 filmes. Eu sou uma das atrizes que tem o maior acervo. Eu guardei tudo que você possa imaginar, que mais foi fotografada no Brasil inteirinho, por todos os jornais. E então, o que acontece com o cinema na época? Como as pessoas, tudo que a gente fazia era como fazer uma novela das 9. Você estava na mídia todos os dias, 24 horas, porque o sucesso que nós fazíamos na Porno Chanchada. Deixa eu te perguntar, querida, assim, ó. Quando eu estava comentando com amigos, que estava chegando a data a gente conversar, dois me falaram, eu preciso citá-los, tá? Um amigo meu falou assim, por favor, Marco, pergunta para ela sobre a Rainha do Fliperama, né, que é um episódio, eu me lembro, assim, as safadas que eu vi, porque eu tenho um amigo chamado Jorge Hard, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, e ele adora um grupo chamado Nazareth, ou Nazareth, que é um grupo escocês. E tem uma cena no filme Rainha no filme Excitação, no caso, ele adora a sua performance na Rainha do Fliperama e também adora a performance no filme Excitação, que é um filme que eu gosto bastante, Jangarré. E no Excitação tem uma cena que está dançando sozinha ao som desse rock and roll, desse grupo, tá? É uma música chamada Go Down Fighting. Me fala muito um pouquinho legal. Como é que foi essa experiência. Tá na internet essa cena, que eu danço, né? Uma comparação que tem o batuque, e eu dançando no direito autoral. Inclusive você falou do Beto Estrada, Roberto Estrada. Grande Beto Estrada. Ele fez o tema. A trilha sonora. Ele compôs a trilha da A música de Citação, ele se inspirou em mim para fazer a música de Citação. Eu fiquei sabendo há pouco tempo do Roberto Estrada. Ele falou que é dos trabalhos dele para cinema que ele é mais orgulhoso. Ele foi até super premiado com esse trabalho e tudo mais. Foi, mas assim, foi. Ó, tem um amigo meu no Face que trabalhou contigo também, no caso, no filme As Safadas, o Wilson Sampson. Ah, eu conheço, mas pois esse filme, eles elogiam muito o meu trabalho, eles falam sempre desse filme. Pois é, eu tenho vários filmes, né? Pois é, me fala um pouco desse episódio do As Safadas, que era a Rainha do Fliperama, né? Que foi dirigido pelo Carlos Reichenbach, correto? É, foi pelo querido Carlos Reichenbach, um grande diretor de fotografia, um grande diretor. E diretor também. Eu amava. Eu trabalho com ele, eu vou te perguntando assim alguns nomes, tá? Se puderes falar assim, tipo assim, a gente não tem tanto tempo, mas assim, brevemente as primeiras memórias que tu tens dele, pode ser bem, bem breve, quando o nome assim, Carlos Reichenbach, quando pensa na experiência trabalhando com ele, o que vem à tua mente? Ah, eu acho assim, eu aprendi muito com ele, né? Não só com ele, como todos os diretores, como todas as pessoas com quem eu trabalhei, eu realmente aprendi muito. Eu vivi eu tenho uma história que, por exemplo, todas as pessoas fazem parte da minha história. Então, eu tenho muito respeito, fazer cinema era muito bom, porque eles tinham muito respeito pela gente, todos os lugares que nós estávamos, era como uma família. Então, desde o técnico, até o diretor, até o produtor, éramos todos iguais. Então, eu tenho essa lembrança muito boa, entendeu, de todos os diretores, de todos os produtores, das atrizes, dos atores, principalmente da equipe técnica, que eu era assim, que eu era a rainha da equipe técnica, porque eu adorava estar com a turma, conversando, claro, aprendendo. Eu aprendi a dublar, depois eu comecei a me dublar, né, porque a Rosinha disse que a minha voz combinava com a minha cara, que eu não podia ninguém me dublar. Eu aprendi a montar filme na moviola, eu aprendi a mixar, aprendi com todas essas pessoas, porque por causa do amor mesmo que nós tínhamos, entendeu? Sim, então sim. É uma coisa muito bacana essa tudo que eu relembro quando falo dessas pessoas, né? Chico Cavalcante, por exemplo, maravilhoso. Ô, Marco Antônio. Eu assinei muito com ele, eu fiz filmes maravilhosos com ele. E o respeito, né? O respeito pelas cenas, mesmo quando era de nudez, o respeito que ele tinha com as pessoas. Então, ele foi um grande homem para mim. Marco Antônio, Zilda, boa noite. É João Alckmin, tudo bem? Boa noite. O Marcelo Tibério, nosso gerente de tecnologia da informação, manda aqui, lembro muito da Zilda Maio nos filmes da Sala Especial na Record. Eu me lembro que passavam sessões, tipo assim, exatamente. A pessoa que não pôde ver no cinema, né? Exatamente. Primeiro era salas especiais. De cinema, que passava todos os meus filmes. Agora passa tudo no Canal Brasil. Canal Brasil, isso, maravilha. É, querida, passa assim, tem semana que fala, Semana Zilda Maio. Passa dois, três filmes todas as semanas, minha. Saio na rua, tem uma pessoa que não fala, viu, e outra manda muito pelo messaging pra mim, olha, assisti um filme teu ontem, o título do filme, no, e fala onde assistiu, os lugares que assistiu, assisti no Canal Brasil, a maioria. Esse resgate é uma maravilha. Até esse meu amigo Jorge Rado até falou, ele se lembra exatamente quando ele te viu dançando no filme Excitação, ele falou, ele viu no cinema Coimbra, na praia de Tramandaí, no litoral gaúcho, no verão de 77, e disse que nunca esqueceu. Não, o Excitação nós fizemos em São Sebastião, que não existia, não era São Sebastião como é agora. Sim, sim. Só tinha aquela casa, tinha uma pousada que nós ficamos. E tinha aquela casa onde foi feito todinho o filme, a praia. Não, então, querida, por exemplo, eu fazia uma motoqueira, né, porque era de suspense. O filme, a história é linda realmente, entendeu? Tanto é que houve um episódio engraçado que o ator que estava fazendo o filme, ele entrou, foi fazer laboratórios, que ele entrou tanto que ele ficou meio louco, e teve que internar, teve que tirar ele do filme, colocou no lugar dele o Flávio Galvão. Tem muita história o filme Excitação, entendeu? Quer dizer, hoje é outra coisa, São Sebastião, essa praia, mas a praia era assim. Não, querida, eu entendi, o que eu te citei ali foi, o meu amigo se lembra de ter visto um filme num cinema, numa praia do litoral gaúcho, foi isso, acho que foi lá no litoral gaúcho, não, ele assistiu o filme, né? Aqui. Ah, tá, entendi. Não, não. Muito legal, olha. Não, ele, bacana ele, que as pessoas assistem filmes e gostam. Ele escreveu que ele lembra de ter assistido no cinema Coimbra, que não existe mais, é numa praia chamada Tramandaí, aqui no litoral gaúcho. Deixa eu perguntar assim, querida, também, assim, sobre... tem um jornalista chamado Gil Mendes, tá? Que ele também quer... Eu queria saber, eu estava conversando com ele, e uma pergunta que eu ia te fazer, ele também partilha desse interesse, tá? É que só para abrir aqui, falar um pouquinho para o pessoal, que, só para fazer abrir um parênteses, o Arlindo Barreto, né, é um ator brasileiro, muita gente nos últimos tempos lembra mais dele por ele ter sido um dos Bozo, né? Quando eu penso no Bozo, eu penso, na verdade, o primeiro Bozo, que era o Van Damme e a Foca. É. Então, mas ele acho que foi o segundo ou o terceiro Bozo. Ele fez, acho que ele fez o terceiro, né? Acho que ele fez o terceiro Bozo, porque já tinha passado por dois, ficou muitos anos, né? Isso. Em cartaz, depois. Eu acho que ele, não sei se ele fez o segundo, mas o terceiro ou o terceiro. Eu não lembro muito bem, não. Filho da Marcia de Windsor, até. Filho da Marcia de Windsor. É que é o seguinte, ele fez um filme até que eu gosto bastante, do Fauzi Mansur, até comentei com a Zaira Bueno, com a queridíssima Zaira Bueno, que é o Me Deixa de Quatro, uma comédia super engraçada, com o Felipe Levi e tudo mais. E o seguinte, tem um filme que ele dirigiu, que está praticamente perdido, não se sabe onde achar, que estrelaste, um filme chamado Escândalo na Sociedade. Que memória você tem desse filme? Esse filme foi o Arlindo Barreto que fez, Escândalo na Sociedade. Dirigiu, realmente, eu não tenho esse filme, é um dos únicos que eu não tenho. Eu não sei se está na Cinemateca, se está em algum lugar, porque ou se está no Canal Brasil, acho que me parece que nunca passou. Mas eu não tenho, eu acho que só ele saberia. Não sei se ele sabe aonde encontrar esse filme, mas na minha carreira, eu acho que foi um dos últimos que eu fiz no Cinema Nacional, Escândalo na Sociedade. Ele foi filmado, se eu não me engano, em 82. Foi, isso mesmo. Isso. Tá. E, querida, a gente entrevistou aqui no programa o grande Clery Cunha. Qual é a tua memória do Rei da Boca, que foi um mega sucesso também, eu acho um belo filme? Quando me pergunta quais os filmes que eu mais gostei, eu gostei de ter feito todos, né? Todos foram importantes na minha carreira, na minha vida. Sim. Mas eu cito sempre o Rei da Boca, né? Que eu contracenei com Roberto Bonfim, com grandes atrizes. Eu fiz grandes cenas na própria Boca, né? Na própria Rua do Triunfo, onde lá tinha todas as distribuidoras, as produtoras. E lá você chegava, os artistas, uma tarde você já conseguia o emprego, próximos filmes. E junto com as prostitutas, junto com todo mundo, e era tudo muito normal. E eu não sei nem até porque fala a boca do lixo, que não tem lixo, não tinha lixo nenhum lá, só saiu arte, saiu tanta coisa boa, tanto trabalho, claro, né? Claro. Ou fizeram esse rótulo, eu nem sei porquê. Bom, enfim. Aí eu filmava num dos hotéis da Rua do Triunfo, né? Nós fazíamos as cenas e era normal os trabalhos dela subindo e descendo com os acompanhantes e nós filmando. Então, as cenas minhas eram muito fortes, então eu gostei muito de ter feito, foi um desafio para... Fazer uma prostituta, qualquer ator, qualquer atriz gostaria de fazer, porque é um grande desafio. Porque não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil. É muito difícil quem precisa ser uma prostituta. Claro. Então, eu sou a favor delas, eu defendo. Eu fiz um papel que marcou para o resto da minha vida, entendeu? Gostaria de fazer outros, porque é bom demais. E eu me dava muito bem com elas, nós conversávamos muito. Então, são histórias, por exemplo, esse livro que eu vou lançar, eu conto muita história. Meu livro é uma história de vida, uma história de luta, uma história de coisas boas, não boas, e tudo verdadeiro. No meu livro não tem nada que você pudesse falar, ela inventou essa história, porque tem tudo datado, todos os números das revistas, dos jornais, das capas. E o Luiz Augusto Zakaib, que escreveu o livro, ele pesquisou durante 10 anos, né, todas as bibliotecas, na Cinemateca, os autores, produtores, diretores, todos que fizeram, todos que deram depoimento sobre a minha vida, sobre a minha carreira. É muito legal, está lindo o filme, está lindo o livro, o livro está lindo realmente. Querida, eu estou tão animado para o lançamento, que eu vou lançar aqui em São Paulo, fazer uma grande divulgação, vocês vão ficar sabendo. Por favor, aí nos avisa, a gente faz uma chamada aqui no dia que for o lançamento. Deixa eu só te perguntar, eu tive que salpicar alguns diretores, tá? Eu queria saber, assim, um dos maiores diretores de fotografia do Brasil, nasceu na Itália, né, falecido já, o Antonio Meliandi. Ele te dirigiu num filme que até confundia com o outro que tu trabalhaste. É, um filme chamado Escola Penal de Meninas Violentadas. Eu sempre confundia. Sim, muito bom. Eu, adorei ter feito. Muito bom. Eu sempre confundi esse filme com outro, porque esse, se não me engano, é com o Sérgio Rins e a Meire Vieira. Né? Meire Vieira, sim, maravilhosa, maravilhosa. Eu confundia direto com o Internato de Meninas Virgens. Isso, internato, meu presídio, era tantos títulos iguais. Você sabe assim, né, que eu fiz tantos filmes, a história é tão... não dá para pôr tudo num livro, né, porque não teria quantas mil folhas. Mas que... Os meus fãs, as pessoas sabem muito mais do que eu, entendeu? Eles lembram muito mais de coisas do que eu. Sinceramente, um casal de fãs foi passar um fim de semana comigo, ele sabia detalhes das cenas, o diálogo, ele sabia tudo. Eu falei, gente, eu não lembro mais disso, eles lembram tudo. Eles lembram tudo, como você está citando todos os filmes. Mas foi uma carreira, assim... grandiosa de sucesso de cinema, mas de dinheiro não. tá, falou aqui, assim, eu tenho mais coisinha só para te perguntar, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar ao fim, mas assim, ó, eu citei, né, o Escola Penal de Meninas Violentadas, que era com o Sérgio Rins e a Miri Vieira, que eu confundia direto com um filme que é o Internato de Meninas Virgens, que é Catecismo. Internato foi outra coisa. Esse, o Internato, no caso, foi dirigido por um diretor, na minha opinião, um dos maiores artesãos do cinema popular brasileiro, que era o Oswaldo de Oliveira. Chegar nele. Oswaldo de Oliveira, para mim, era assim. Todas as histórias que eu conto sobre o cinema, eu falo com veemência do Oswaldo de Oliveira, porque ele era, para mim, ele sabia tudo de cinema. Tudo. Ele era um expert, ele era o maior. Só que ele era muito engraçado e muito bravo. Ele tomava umas pinguinhas e ele ficava bravo com as meninas, principalmente com as figurantes. Qualquer pessoa, ele porque na época, o mais caro... Porque assim, não era mercado para o ator ganhar dinheiro. Mas o que era muito caro na época eram os filmes, né? Os rolos de filmes, tudo enlatados. E tinha que rodar tudo de primeira. O produtor falava, não gaste filme, por favor, porque é muito caro. Só tem tantas latas para você fazer esse filme. Então, quando tinha que cortar alguma coisa, ele ficava puto da vida. Eu ria tanto, como eu estava acostumada com ele, eu fiz muitos filmes com ele, eu já sabia que ele falava palavrão, que ele falava as coisas, eu não dava nem bola, eu ria e falava, vamos embora, né? Até teve uma cena que, à noite, no meio do mato, ele me colocou no chão para fazer uma cena, tudo direitinho, quando ação, câmera, não sei o quê, eu falei, corta, porque tem um formigueiro embaixo do meu corpo, entendeu? Um formigueiro me mordendo, ai, sabe por que você tinha que cortar, quando ele está comigo? Eu falei assim, vem você aqui deitar nesse formigueiro para você ver como é gostoso, estou sendo mordido aqui pelo formigueiro, porque estava nua, né, eu o ator. Mas, olha, ele era sensacional, amava ele de paixão. Ele tinha uma fama de ser turrão, por ele isso. Ele era nervoso, ele era bravo, ele não deixava barato não, entendeu? Mas aí de vez em quando ele tinha os lados assim bonzinho de sorrir, quando ele sorria era até engraçado, né? Mas ele era bom, ele sabia tudo de cinema, ele sabia tudo da vida, ele sabia tudo, realmente. Foi muito bom. Sim, tem filme dele de presídio até, que é super popular fora do Brasil até. Nos Estados Unidos tem um filme de presídio que ele dirigiu no Brasil, se eu não me engano, até um com o Maurício Duvalli. E é pena que muita gente da elite, diríamos assim, cinematográfica do Brasil não cita, mas era um diretor de fotografia super competente, diretor também. Deixa eu te perguntar também, querido, assim, ó, sobre as últimas duas pessoas que eu queria te perguntar. Tá? Um é um falecido, eu diria assim, que é uma espécie de Charles Bronson, da Boca, que era o Tony Vieira, né, faleceu, vai fazer, brincando, vai fazer 30 anos, daqui a tipo um ano e meio que ele faleceu. Eu fiz só um filme com o Tony Vieira. O Matador Sexual, né? Isso, foi, o matador sexual. E qual é a memória que tem fazendo? Porque eu sei que ele trabalhava com orçamentos super curtos, né? Com pouco dinheiro. Como é que foi trabalhar com ele no matador sexual? Olha, eu não tive nenhum... Aliás, eu não tive problema com ninguém. Todos os filmes que eu fiz, todos os diretores, produtores, atores, eu sempre me dei muito bem com as pessoas, eu não reclamava de nada. Tudo era muito precário, entendeu? Os lugares, tudo, a condução, tudo era precário. A gente era feliz pra caramba, né? Nem sabia o valor que a gente tinha de visita, ou mais altos cachês, entendeu? Sim, sim. Mas era dessa forma. Então, ele era muito amigo meu. Quando ele fez esse filme, eu fiquei feliz em fazer um dos filmes dele, porque eu falei, nossa, já filmei com tanta gente, com ele ainda não. Mas eu tenho fotos lindas com ele, tenho fotos maravilhosas desse filme, de todos os filmes, né? Eu tenho muita foto. Tá, muitas dessas fotos, eu posso deduzir que vão estar no livro? Ah, vai ter umas 300 fotos no livro, mais ou menos. 300 mesmo? Ah, mas uma é de todos os filmes. Eu tenho o maior acervo, pretendo fazer uma exposição também com todo o meu acervo, porque essa coisa que está acabando os jornais e os jovens se formando em jornalismo, eles vão saber ter conhecimento que eu fui capa de todos os jornais do Brasil todo, do Brasil inteiro, eu tenho tudo. Eu tenho um baú que tem mais de 10 mil fotografias, jornais, tudo, eu guardei tudo. Uau! Tá, e assim, ó, deixa eu te perguntar sobre um filme que foi um dos campeões de bilheteria no Brasil, celebrado pela Kátia D'Angelo, né, que é o Caso Cláudia. Caso Cláudia. Apesar do meu sotaque, eu sou piauiense que nem o Miguel Borges. Eu sou criado do amar Miguel Borges, eu nunca vou esquecer na vida. Eu tenho história linda de Miguel Borges. Pode contar um trechinho? Vou falar. Bom, eu fiz duas atrizes de São Paulo que foi fazer esse filme, eu e a Zélia Diniz. Eu contracenei com o Dolabella, o Caso Cláudia, né? Um filme realmente maravilhoso, que é a história verídica da Cláudia. Claro. Lucim Rodrigues. Cláudia Lucim Rodrigues, E eu fiz essa cena e ele adorava eu e a Zélia. Não, ele tinha um respeito tão grande pelas mulheres, por nós duas principalmente, ele gostava de levar a gente passear, aparecer com duas mulheres lindas e gostosas nos lugares. Então eles iam assim, eles levavam a gente assim, né? E eu lembro que ele bebia muito uísque e não ficava bêbado, eu não consigo entender um negócio desse. É coisa de piauense mesmo, que bebe e não fica bêbado? Olha, eu não sei, que é porque eu não bebo, mas meus parentes acham. Eu não sei porquê, mas ele bebia tanto e ele não ficava bêbado, dirigia, ele tinha uma Mercedes, ele dirigia. Então primeiro ele levava a gente numa boate, que era o Regines, que era o top do Rio de Janeiro. Aí a gente dançava pra caramba, depois ele ia pro restaurante, que era o bistrô, que era chiquérrimo também, né? Aí a gente tomava Drambuí, porque eu não bebo, sabe? Eu nunca bebi na vida e eu não bebo nada. Foi a única bebida que eu experimentei na minha vida, foi Drambuí, porque é licor de uísque. E aí terminava num puteiro, aqueles puteiros chiques, sabe? Da madrugada que tinha. Eu era tão ingênua, mas como eu era ingênua, velha, todas nós, né? A gente não tinha assim, essa maldade, a gente era muito ingênua, não tinha malícia, não tinha como tem agora, todo mundo sabe de tudo, faz altas sacanagens. Sim, isso. A gente ia para as boates, aí tinha o show de striptease, só entrava lá quem tinha muito dinheiro, né? Porque senão não entrava. Aí eu nunca tinha visto na vida isso aí, nem eu nem a Zélia. Quando apareceu, a gente começou a rir. Eu falei assim, nossa, o que está acontecendo aqui, né? É isso que é a boate que ele trouxe? Né? Aí ele, já chapado, falou assim, vamos embora aqui dessa porcaria que não gostei nada disso aí, vamos embora. E a gente saía rindo. Então, eu nunca vou esquecer dele, porque eu conto isso no livro, eu falo isso no livro, entendeu? Porque foi... A gente, quando se encontra, eu e a Zélia, a gente dá muita risada, porque é uma lembrança, foi muito bom fazer o filme. Passa também no Canal Brasil direto. Sim, sim. E ele, mas respondendo a pergunta, se os piauenses bebem muito, eu não bebo, mas eu tenho parentes que bebem bastante e ficam de pé, e não caem. Então eu não sei se alguma coisa, por sinal, eu tenho até parentes da mesma cidade dele no Piauí, que é Picos, eu nasci na capital, em Teresina. Mas, eu conheço Teresina, eu fui fazer um espetáculo lá. Ah, é? Quando isso? Porque eu comecei a fazer teatro depois do sucesso do cinema, E eu fiz vários espetáculos. Eu tive um espetáculo no Ana Plateia que eu viajei 12 anos. Eu fiz o Norte e Nordeste todinho. Eu fui no Piauí, eu fui tudo quanto é lugar. Eu fui não uma vez só, duas, três, quatro vezes. Eu sabia que tinha se apresentado em peça de teatro, em espetáculo, mas eu não sabia que tinha ido para o Piauí também. Que legal, que legal. Fiz Teresina, fiz... fiz tudo, nossa, eu fiz muita cidade, até inaugurei o teatro da, acho que é Belém, não, peraí, não, eu não estou lembrando o nome da cidade agora. Não, depois também fazendo tanto tempo assim, fazendo tanta cidade, uma quase atrás da outra. Muita cidade, muita coisa, né, muitas claro, viagens, claro, toda semana viajando. Eu tive o privilégio de conhecer praticamente o Brasil todo, por causa do teatro, e viajar, né, sem gastar, porque tudo era patrocinado, né, pelos produtores, os produtores locais que contratavam claro. A gente, e a gente ia por bilheteria sempre, e sempre era sucesso, tinha bilheteria. Então, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de viajar muito. Eu também fui para o Peru, que eu fiz uma minissérie do Valcir Carrasco, Filhos do Sol, eu contracenei com Otton Bastos, que eu amei demais. Com a Cláudia Magro, TV Manchete, ficou dois meses em cartaz. Sim, sim, era o que eu comentei no início, querida, era com a Cláudia Magro também, com o Luiz Armando Queiroz, né? Também, ele também. Mas o meu parceiro era o Otton Bastos e o Raul Gazola. Sim. Querida, assim, ó, já tem, não tem data ainda para o livro ser lançado, só avisando não, pessoal. Não, eu vou saber a data só agora, começo de dezembro, já vou saber a data. Tá, então, mas, pessoal, fique ligado aí, o nome do livro, Zilda Maio, obviamente com Y, o Maio, para os íntimos. O título do filme é Luiz Acaíbe, né? É Luiz Augusto Zacaibe. Zacaibe, desculpa. Eu vou repetir o título do filme. Do livro, desculpa. Nós só falamos tanto em filmes, né? O título do livro é Zilda Maio para os íntimos. Isso. Eu tenho certeza, apesar de muita gente não estão lendo por causa do celular, né? Mas eu sei que meu livro fará um grande sucesso, as pessoas vão adorar ler, porque não é uma coisa cansativa. Você vai lendo, você vai descobrindo coisas assim, e está muito bem feito em relação assim, à minha infância. Eu indo para São Paulo, eu tenho começo, meio, e até chegar na história, até chegar no cinema nacional, entendeu? Maravilha. Então, é uma coisa muito bem feita, está muito lindo, está muito bonito o meu livro mesmo. Eu vou convidar vocês todos, eu vou avisá-los com o maior prazer, com a maior honra, verdade. Querida, assim, ó, eu do fundo do coração, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Tá? É simpaticíssima, tens muita história para contar, mas até nos ajudou de não ter todo o tempo do mundo, sabe por quê? Porque senão irias contar demais e o pessoal ia ter muito spoiler. É legal então a gente deixar meio no suspense para quando o livro chegar. Zilda Maio. Ah, verdade. Não, não contei nada praticamente do livro, só contei duas coisinhas. Já tá finalizando a entrevista? Claro. Então, para finalizar dessa forma, que as pessoas falam muito em pôr no chanchada, né, sobre o preconceito. Eu sofri algum preconceito fazendo pornô chanchada para fazer televisão. Agora, fora disso, com as pessoas, apesar que tinha ditadura e censura, eu nunca sofri preconceito nenhum. Eu amo meus fãs, queria mandar um beijo para todos os meus fãs do Brasil, fora do Brasil, que eu sou muito querida por eles. Eles elogiam muito o meu trabalho. E a pornô chanchada, eu vivo dizendo que só algumas pessoas, não sei se seria a minoria, maioria, mas não sabe discernir a porno chanchada da pornografia. Uhum. Então, eu nunca fiz sexo explícito na minha vida, eu fiz porno chanchada. Aí você tem que explicar o que é porno chanchada, a gente vai explicar na próxima entrevista. Não, tudo bem, eu sempre tento, muitas vezes quando eu falo porno chanchada, eu uso até a expressão comédia erótica. Comédia erótica, é isso mesmo. Sem contar que vários desses filmes nem comédias eram, tinham dramas eróticos, tinha policiais eróticos, tinha suspense, excitação, por exemplo. Não foi feito só por nossa chanchada, isso é dito no meu muito livro. Mais teve policial, teve filme de suspense, claro. Teve filme de terror, entendeu? Uh-huh. Teve muita coisa boa também, Certamente. Eu acho que daqui a pouco a expressão porno chanchada, a pessoa pensa pornô, ah, então é filme pornográfico, e lhe confundem tudo, mas... Não, ela ficou culta porno chanchada, vai ver todo mundo querendo saber de tudo, dos anos 70, dos anos 80, querer falar, entrevistar, ela ficou assim, acho que tão meio saturado das coisas atuais, não sei, querem saber tudo sobre a porno chanchada, toda hora estou falando, estou fazendo entrevista sobre isso, toda hora. Sim, sim, é uma maravilha esse resgate. A gente faz aqui o que pode para tentar, sei lá, mostrar as coisas boas que foram feitas na cultura popular brasileira. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, tá, querida? Eu tive muito orgulho de fazer as Pornos Chanchada, que foi a Pornos Chanchada que fez a Zilda Maio. Então, olha, muito obrigada pelo convite, por ser convidada para fazer essa bela entrevista com vocês. Muito obrigada mesmo. É uma honra, é um prazer enorme, pode contar comigo qualquer hora, estou sempre à disposição. Um beijo para todos vocês, um beijo para todos os fãs, pessoas que estão ouvindo nesse momento, um beijo a todos, um beijo no coração. Fique com Deus, muito prazer, muito obrigada. Querida, muito obrigado mesmo, tá? Quero também agradecer a Zaira Bueno por ter nos apresentado. Então, de novo, um grande abraço, querida, e um beijão, tá bom? Tchau, querida. Obrigada, Zaira Bueno, que eu adoro, estive com ela também, ela está voltando para os Estados Unidos, mas isso. Nós estivemos juntas, é uma amiga querida também, um beijão para ela. Beijo, querida, até mais, então. Tchau, querida. Marco Antônio, trouxe uma grande estrela, viu? É, uma maravilha de pessoa e... Verdade. Desculpa que a gente tem tanta coisa pra falar, eu fico com... Ele fala assim, fico olhando pro filé e olhando pro gato que tá querendo comer o filé, né? No caso de ficar cuidando com os olhos, assim, no sentido do tempo passando. Mas te agradeço a oportunidade. Vamos, então, agora vambora. Pra garimpagem. Vambora, Fofonha. Marco Antônio. E aí, querida, essa canção de 58, pra mim essa canção aí dessa inglesa chamada Marion Ryan, para mim ela estava meio que implorando para ser uma mistura de rumba com bolero. É. Mas, né, mas assim, mas não tá, obviamente. Não, não, não vira, mas parece que ela tá paquerando a ideia. Essa cantora, Marion, M-A-R-I-O-N, sobrenome Ryan, R-Y-A-N, ela, essa canção foi de 58, não fez sucesso, o nome é I Need You, antes que o João também comece a rir quando eu fico falando traduções. Não, dizer, fala pra mim. Eu preciso de você. Ah, fique à vontade, disponha. Um dos maiores sucessos dela de minha vida daqui a pouco é uma canção chamada Love Me Forever. De novo, o João tem que segurar pra ficar não rindo, quer dizer, ama-me pra sempre, tá? Isso, para, João, por favor, tá? Tô aqui tentando manter uma dignidade no programa e fica quebrando quebrando as regras aí. A Diva Vida daqui a pouco, Love Me Forever, um trechinho, ela é de 57, mas foi lançada em 58. Deixa eu ver aqui, posso falar da Marion Ryan. O nome Marion dela, também, meia dúzia de homens também foram batizados com esse nome. Um dos caras mais famosos do cinema, o John Wayne também era Marion. Por isso até que mudaram o nome dele. Disseram assim, não, por favor, não vai, o cara não vai conseguir fazer papel de machão, fuzilando, né, dando tiro à torta e direita em faroestes com esse nome. Mas, de qualquer forma, ela nasceu em 4 de fevereiro de 31, em Yorkshire, na Inglaterra. Faleceu aos 67 anos de idade, de ataque cardíaco. Ela estava morando aí no sul da Flórida, naquela cidade de Boca Raton, em 15 de janeiro de 99, ela faleceu. Como ela arrebatava corações a torto e direito na época, ela tinha cabelos loiros e essa voz, assim, super, parecia carregada de amor, o apelido dela era Marilyn Monroe da voz, né? O Singing Marilyn Monroe. A canção que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, Love Me Forever, chegou ao quinto lugar no UK Singles Chart, ou seja, no topo das paradas de sucesso do Reino Unido. Ela também ficou muito conhecida por aparições na TV britânica, no começo da popularização da TV no Reino Unido, diríamos lá na década de 50, e ela teve grande êxito ao fazer uma participação pequena numa comédia musical chamada It's All Happening. Se eu não me engano, nunca passou no Brasil, uma comédia musical inglesa, filmada em 62, basicamente com uma trama que era sobre um olheiro atrás de novos talentos. E daí, como a trama do filme era muito fraquinha, assim, basicamente o cara ia de local em local descobrindo talentos, e esse lance do olheiro seria só uma desculpa para mostrar cerca de 15 performances de canções no filme. Então, Marion Ryan, vamos, se não for abuso, com o sucesso dela de 57 para 58? Vamos lá. Marco Antônio. Tá, então agora a gente começou nos anos 50, já estamos adentrando a década de 60. Vamos então, por favor, para a canção dos anos 60. Vamos embora, vamos lá, fofonha. 66, por favor. My mouth and I sing. Yeah, I just sing. Marco Antônio. E aí, estamos então na década de 60, o nome desse grupo, The Troggs, T-R-O-G-G-S. Era, na verdade, uma abreviação para Troglodytes, os trogloditas. Esse grupo também britânico. Essa canção é de 66, o nome é I Just Sing. Basicamente, a letra fala que quando está tudo indo mal para o cara, quando as coisas não estão correndo como ele gostaria, ele simplesmente canta. O sucesso estrondoso do grupo foi Wild Thing, uma canção de 66, também no mesmo ano, dessa que a gente ouviu agora, Just Sing. Falar um pouco do grupo, né? Uma banda de rock de Hampshire, do sul da Inglaterra. O grupo foi formado em 64. Eles têm uma pegada, não só tem um rock and roll básico, mas também misturado um pouquinho com o chamado proto-punk, ou seja, um pré-punk, né? Uma das primeiras bandas assim, que gravaram um rock que seria hoje em dia meio chamado de rock de garagem. Quem eram os integrantes originais? O Rag ou Red Presley, que era cantor, o Peter Staples, baixista, Chris Britton, guitarra, e o Ron Bond, na bateria. O baterista faleceu em 92 e daí a banda, quando se reúne em shows esporádicos aqui e ali, daí obviamente usam um baterista novo. Não é um baterista fixo hoje em dia, né? Então, eles podem ser escutados em trilhas sonoras de filmes como Summer in the City, que é provavelmente o menos lembrado dos filmes do alemão Wim Wenders, né? Aquele diretor, pessoal, deve estar lembrando a mente, cujo maior sucesso no Brasil foi Paris, Texas. Esse filme é do começo dos anos 70, que conta com canção do grupo The Troggs, o nome do filme é Summer in the City. Também totalmente selvagem, né? Something Wild, que tem com a Melanie Griffith, com o Jeff Daniels, com o primeiro filme, se não me engano, do Ray Liotta, primeiro filme de cinema. A canção até voltou a se popularizar, a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, Wild Thing, a partir desse filme, que era de 86. Um filme com o nome Wild Thing, também, no Brasil, era a Fera Urbana, que era sobre um menino criado em ruínas na cidade grande, que vira uma espécie de super-herói da selva de pedra. Shine, brilhante, os Piratas do Rock, e no recente até Bohemian Rhapsody, esse filme sobre o Queen. Também no argentino, Plata Queimada. E em matéria de seriados, esse grupo The Troggs estava na terça hora daquele Anos Incríveis, Barrado no Baile, e vale dizer que era um dos rocks favoritos do grande Hugh Hefner, o criador da Playboy. Então vamos tocar um trechinho, por favor, do Wild Thing, que é de 66. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Marco Antônio, fala, o meu inglês está muito enferrujado. Qual é um pedacinho da letra mesmo? Essa música, literalmente, seria coisa selvagem, mas, na verdade, fala mesmo, ele está elogiando uma garota, né? No sentido selvagem, no sentido assim de ela ser imprevisível, de ela fazer o que está na telha. Sim, mas o que é que eles dizem mesmo? Pera. Eu acho, eu tô, não sei porquê, mas eu estou farejando golpe. Eu tô farejando com uma facada. Isso. Querido, ele leva mal. Sabe, papo assim, o cara ser trouxa duas, três vezes é uma coisa. 4, 5, 14, não dá, né? Tá, eu tô sacando. Como é que é? Tá enferrujado. Por favor. Gente, por favor, não tem protocolo dessa rádio? Nenhum. Droga. Nenhum. Vai lá, Fufuia, vamos para os anos 70. Vamos embora, que o Marco Antônio tá irritado. The way you're moving, satisfied. Oh, so gratified. Oh, baby, I feel so good. I could wake up the whole neighborhood. Do it, baby. Do it, baby. Have waited so doggone long for this chance to get it on. Oh, so electrified, so tantalized. Don't you dare stop, don't even stop. Do it, babe. Do it, babe. I ain't felt this good since God knows when. I doubt if I'll ever feel this good again. Do it, babe. Qual é o nome da música, Marco Antônio? Cara, ele lê nem que sacaneia. Isso que é o bravo. Assim, ó, antes de responder, eu estava todo feliz, né, que eu tinha escapado do golpe lá traduzindo a música, né? E agora tem uma dos anos 70, que é muito mais a tua cara, assim, eu tenho certeza que gostaste muito, dessa música. Muito, muito, adorei. Né? E cantou Randy Brown, e obviamente, teve uma, o nome da canção, sabe que quando tava tocando, eu assim, putz, não é que eu armei uma armadilha pra mim de novo? Isso, isso, ri bastante. Tá, o nome da canção, ela é de 78, o nome do cantor é Randy Brown, e o nome é Do It Baby, ou seja, faz pra mim, amor. Tá? Isso. Para! Eu tô tentando. Eu falei sério, olha, falando sério, eu tô ficando cada vez mais constrangido. Mas tudo bem. Tá bom. De qualquer forma. O cantor Randy Brown, é, o único hit dele, a gente vai ver daqui a pouco, é I'd Rather Hurt Myself. Qual é a tradução? Ele preferia se machucar do que seria a pessoa que ele ama. Ele começou cantando. Cantando direto em igrejas batistas, né, canções gospel, com muitos dos cantores que a gente conhece aqui, principalmente os afro-americanos. E depois ele fez parte de uma sensação local, ele é de Memphis, no Tennessee, que era um grupo chamado The Newcomers. A canção que a gente vai ver daqui a pouquinho fez sucesso enorme no Brasil, mas não fez nos Estados Unidos. É uma canção do fim da década de 70, e a razão principal dela ter feito bastante sucesso é que ela fez parte da canção da novela Pai Herói. Ah, pra variar, né? Isso, isso. E daí eu adoro esses casos. Pena que hoje em dia, né, com essa globalização, as coisas são mais previsíveis. Que antes tinha esse lance de uma canção fazer Sim. sucesso aqui e não fazer fora, e fazer fora e não fazer aqui. Né? Os Alessi Brothers, como a gente já conversou, vezes, fizeram muito mais sucesso aqui com duas das canções do que fora. Então, pois é. Ele tentou daí gravar uns compactos pela uma gravadora que tu gosta bastante, eu também gosto, a Stax Records. Custava, né? O disco custava um cruzeiro é, mais caro. Me citasse isso outra vez, querido. Que ano que te lembra disso, por favor? 1967, 68. Um disco Uau. Custava 20 cruzeiros, o da Stax era 21. Ninguém nunca explicou por quê. Olha só, ele tentou daí fazer compacto pela Stax, daí não gostaram do material, daí ele se encontrou com um cara chamado Carl Hampton, que tinha sido colega dele de colégio, que estava agora querendo produzir. E daí o cara pediu, tipo, fez quatro canções diferentes, tipo, demos, né? E uma das demos, das demonstration tapes, no caso, era I'd Rather Hurt Myself, que a gente vai ver daqui a pouco um trecho. E daí o que aconteceu? Fez um sucesso no Brasil. Ele não se apresenta, esse cantor, o Randy Brown, não se apresenta, faz cerca de 20 anos que não se apresenta em público, não se sabe o paradeiro dele. Supostamente estaria vivo e morando em algum lugar no Tennessee. Vamos tocar um trechinho pro voo de I'd Rather Hurt Myself, de 78 também? Vamos lá, pô. A que fez sucesso. Vamos lá, Fufuinha. Já apertei o play. Agora all the talk that's going around town about me and Marianne, it's getting you down, down, down. And I'm aware of all your friends calling you a fool, trying to show you the place to where I'm using you, you, you. Olha, o Marco Antônio. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, aceite ou não, não faz diferença nenhuma. Cantor tem que ser negro-americano, ponto final. Não, e ainda acrescentar o seguinte, querido, essa canção aí, na lista, né, de cantores negro-americanos, é tipo assim, subproduto, e olha sim, o nível. Sim. Olha a qualidade. Não adianta, né? Cantor tem que ser negro. Nós, não poderia ser Marvin Gaye, poderia, né? Poderia. Pois é, quer dizer, não, é inacreditável, inacreditável. Assim, o padrão, eu acho que é mais ou menos como um estrangeiro vindo para cá, para o Brasil, e indo atrás de jogador de futebol, né? Parece que brota em moita lá isso. Inacreditável. Então, tá, a gente ouviu, então, I'd Rather Hurt Myself, também de 78, que era da sonora da novela Pai Herói, para saber se lembrar, tinha aquele clã Ayala, e teve o assassinato do Johnny, do Salomão Ayala, que é o Diniz Azevedo, até do Luiz, até o personagem que matou. Quem matou Samuel Ayala? Exatamente. Salomão Ayala. Quem isso matou? Aí. Isso. Vamos agora para os anos 80, então, por favor? Bora. Tá. Je préfère l'attendre. Commencer sans moi. Je serai plus tranquille quand elle sera là. Je ne serai pas le même si elle ne vient pas. Allez, commencez la fête. Commencez sans moi. Est-elle chez sa mère qui voulait la voir? Ou bien sur la route, bloquée quelque part? Quand elle est partie, vraiment très tôt ce matin, oh, très bien. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Et t'étais bizarre, ou comme tous les jours. Et t'étais la mer en faisant l'amour. Oh, ce soir je m'inquiète, oui, pour la première fois. Comment c'est la fête? Comment c'est sans moi? Elle ne viendra plus. Le bonheur trop vite, le bonheur trop vite. On s'y habitue, s'y habitue. Oh, elle n'allait pas venir. Non, okay. Finissez sans moi. Finissez sans moi. É o nosso, a música, o cantor que antecedeu vive em Memphis, no Tennessee. Pois é, não se sabe tipo assim, o que ele faz, né, da vida, mas é... Deve tomar bourbon. É? Deve tomar bourbon. Exatamente. O que a gente, já que a gente está nos anos 80, a gente ouviu uma canção em francês aí de um cantor chamado Robert Lenard. Ela é de 84, eu acho uma injustiça que ela não tenha sucesso, por sinal da carreira desse Robert Leonard, ela não faz o estilo da carreira dele, que ele é mais pop. Essa tem uma pegada meio lounge, meio com jazz, uma canção, muito, na minha opinião, muito bonita. O nome é Convenção Samoa. Para o pessoal que acha que existe, né, tem gente que pensa, às vezes vê escrito errado por aí, né, comigo, separado, né? Essa seria tipo assim, começa semigo, ou seja, começa sem mim. Essa canção de 84, como eu falei, não fez sucesso. Um grande sucesso do cantor Robert Leonard foi a Pour le Plaisir, ou seja, Para o Prazer, ou Pelo Prazer, que é uma canção de 88, já vai vir um trechinho daqui a pouco, falar um pouco dele. Especialista em aviação russa, tem vários livros publicados do assunto, mas é mais conhecido como cantor pop na França. Ele nasceu em Strasbourg, lá na França mesmo, está vivo, graças a Deus. Ele canta profissionalmente desde os 21 anos de idade e desde os 24 ele acumula sucessos de médio e grande escala nas paradas francesas e belgas. Ele pode ser ouvido numa conhecida comédia francesa chamada Fiston, no Brasil era Arte de Seduzir, e num seriado que inclusive nunca passou aqui, eu leio sobre o seriado há um tempo, mas nunca consegui achar, um seriado lá de nome Navarro, mas não Navarro índio, né, com J, Navarro com dois R's mesmo, estrelado por pelo Roger Hanan, que interpreta o afro Roger Hanan, interpreta um carismático veterano de polícia. A série foi filmada até de 89 até 2006, teve cerca de 110 episódios. Vamos tocar então o Pour le Plaisir, por favor? De vamos. 81. Vamos tocar com prazer. Por favor. Vamos ver como é. Vai, Fofunha. Prazer é tudo meu. Então toca. Já abri. Sans en attendre rien, Marco Antônio, muito, muito prazer. Pois é, essa canção de 81, essa fez bastante sucesso na França e na Bélgica. Então, quero agradecer pelo espaço, o papo com a Zilda, sem querer chover no molhado, acho que foi muito bom, né? Foi. Ela é um amor de pessoa, e agradeço o espaço, e até quinta-feira, então. Até é isso? Quinta-feira, às 18. Grande abraço. Tchau, tá, um abraço para ti, um abraço pro grande Fufu e um abraço ao público nos escutando. Um grande Obrigado. Abraço, gente. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informática Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin. Apresentação, João Alckmin. De Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã para o Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.